Segundo os dados do Ministério da Saúde, aproximadamente 64% da população brasileira é obesa e o sedentarismo é o grande adversário da corrida contra a balança. Ficar parado, sem se exercitar, provoca lentidão no metabolismo, resultando em acúmulo de gordura corporal e perda de massa muscular. Quem se exercita ganha inúmeros benefícios para uma vida mais saudável, inclusive a redução da incidência de fatores de risco de doenças cardiovasculares. Pratique esporte e leve uma vida feliz. Desde os primeiros anos escolares, a prática do esporte é uma maneira de fazer com que a criança crie personalidade, construa conexões sociais. Além disso, a vivência no esporte desenvolve habilidades como raciocinar mais rápido, compreender situações, linguagens e estratégias. Incentive crianças e adolescentes a praticarem esporte para se tornarem adultos mais compreensíveis e com a saúde em dia. A bicicleta não polui o ambiente e você não precisa se preocupar em pagar uma vaga no estacionamento. Basta comprar um cadeado e prendê-la até mesmo junto a uma árvore. Além de ser um meio de transporte bastante rápido para fugir dos engarrafamentos, pedalar é uma atividade muito saudável e o combustível são as calorias extras do ciclista. E é por isso que cada vez mais pessoas estão utilizando essa invenção de duas rodas para sentir os cabelos ao vento e deslocarem-se de casa para o trabalho ou para a escola. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Utilidade Pública na sua GRU FM 84,7. Orientação sobre questões jurídicas e psicológicas. Um canal aberto para você tirar suas dúvidas. Participe. WhatsApp 11-2600-4812. Um espaço para você. Cadê meu celular? Vou ligar pro 80. Eu vou entregar teu nome e explicar teu endereço. Aqui você não entra mais. Eu digo que não te conheço. Eu solto o cachorro e apontando pra você... Eu grito pé! Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pra ela. Até hoje, a luta contra o assédio, o estupro, a violência contra a mulher e o feminicídio tem sido uma luta só delas. Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e os nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse nosso site e seja um aliado. Homens contra o Feminicídio. Brasil contra o Feminicídio. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Rádio GRU FM 84,7. Rádio Cumbica AM ZYK 773. 1.500 kHz. Guarulhos, São Paulo. Direção geral: Gerson Marcondes. Direção executiva: Ailton Moreno. Rádio GRU FM. Aqui o sucesso não para. Atenção, a atração a seguir é uma produção independente e seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Atenção para o top de 5 segundos. Está começando Estação e News. A informação está aqui. Muito bem, começando o nosso especial, nossa Estação e News. Hoje, o programa, assim como todos os dias, desde o início da minha carreira, mas hoje eu quero dedicar o programa, hoje e nesta segunda-feira, às mulheres. Porque no dia 8 é o Dia Internacional da Mulher. Minha mãe, minha avó, minhas amigas, irmãs, minha esposa e minha filha e todas as mulheres. Vocês não merecem ter só um dia. Vocês merecem os 365 dias. Mulheres são guerreiras. Começam a trabalhar cedo, estudam à noite, chegam em casa, ainda faz o jantar e faz o almoço no dia seguinte, cuida dos filhos, A dona de casa é a profissão mais fantástica que tem. E não precisa faculdade para ser uma dona de casa. Mas é guerreira, é rainha. Por isso o nome Rainha do Lar. Eu não tenho a menor dúvida. Eu estou dedicando para vocês, mulheres brasileiras e do mundo, meu carinho, meu respeito. E também minha saudação às famílias que perderam, aos esposos, os pais que perderam uma mulher na sua família. E como faz falta, né? Uma filha, uma irmã, uma mãe, uma avó, uma tia, uma prima, uma amiga. A mulher é isso. A mulher é mais do que todo mundo. A mulher é sublime. A mulher é um ser capaz de doar a vida pelo filho. Ela não pensa duas vezes. Eu vou citar um exemplo de uma mãe, de uma mulher, que o filho caiu numa cisterna, num terreno, e ela não pensou duas vezes para salvar a criança. Pulou mais de 3 metros de profundidade. Ela tirou a criança. Depois que ela saiu, perguntaram para ela em tom de parabéns, assim, de agradecimento. Olha, você foi muito legal. Você, como mulher, você nadou rápido e salvou seu filho. Aí veio a resposta, como que Deus protege a mulher. Ela falou, abre aspas, eu não sei nadar. Não sei como que eu pulei e salvei meu filho. E ela começou a chorar. Esse vídeo tem na internet. Mas é um reflexo do que representa ser mulher. Num período que, infelizmente, mais de 2.000 feminicídios, monstros matando as mulheres, matando a própria companheira, por ciúme, por ódio, por nada, por motivo nenhum. E não é só isso, mata os filhos também. E agora eu estou vendo casos de filhos matando a mãe, a mulher morrendo nas mãos do filho e do marido, e não para. Isso me assusta muito. Hoje o programa está especial. Eu convido você, minha amiga, a ouvir e ser homenageada, porque eu já começo com uma música. Eu já começo tocando uma música que é pouco perto do que você representa. E eu quero dedicar primeiro a minha mãe que está no céu e minha avó, a Jesuína e a Isabel. Eu, quando minha mãe morreu, minha avó cuidou de mim. Depois eu fui para casa de outra mãe, Genilda, que está viva, e ganhei uma mãe em São Paulo, Maria Bueno, que foi a avó dos meus filhos e será eternamente. A Genilda está viva, a Maria Bueno está no céu, mas deixou um exemplo, criou meus filhos, morou na minha casa, e tudo começou quando eu cheguei aqui, era inquilino dela, uma super mulher. Quero dedicar também a minha filha, Natália, que se transformou numa mulher não só linda, mas inteligente, amiga, grande profissional, que mora na cidade do México. Minha homenagem para você, Nath. Eu te amo muito, filha. Que mulher que você se tornou. Eu agradeço todos os dias você ter se casado com o colombiano Juan, que virou meu filho também. Um beijo, Juan. E eu quero dedicar também a todas as minhas amigas, todas, a minha família, as irmãs, que eu tenho 7. Olha, eu tenho Sandra, Vânia e Miriam, Angélica, André e Carla. São 6. Tô falando demais. São 6 mulheres e mais 2 homens. Dedicar para vocês, para as suas filhas. E especialmente para uma mulher que eu conheci há 43 anos. E que eu não deixo passar um ano do Dia das Mulheres, do aniversário dela. A minha companheira, minha paixão, minha única mulher. A Xandinha. 41 anos de casamento nós vamos completar agora. E completamos 43 de namoro. Então eu tenho que te dedicar esse Dia da Mulher. E agradecer por tudo que você fez por mim desde que nós nos conhecemos. As fases difíceis que passamos juntas. Talvez a pior não, com certeza, quando perdemos nosso filho Matheus. E temos o Pedro Henrique e a Natália, que são nossas paixões. Nos dias atuais, temos o Simba e o Pumba aqui em casa. Dois pets que eu amo e que me ajudaram. E você não me abandonou em maio do ano passado para cá, quando eu passei por uma amputação no dedo, um pedaço do pé e um osso ligamento. Eu já estou bom. Eu já voltei a correr. E devo a você, que ficou na linha de frente, fazendo os curativos, me levando para o hospital. E eu estou aqui. A vida é isso. Feliz Dia Internacional da Mulher. Eu vou tocar uma música, vou pedir a você, Alê, para tocar uma música que reflete bem. E eu vou pedir licença, porque quem canta essa música eu aprendi com meu pai, no rádio. É mais ou menos isso aqui. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar, norte a sul do meu país. Tô falando de mulher brasileira com Benito de Paula. Se não encontrar, toca outra, mas Benito de Paula é a canção que eu deixo para homenagear as mulheres. Não dá para ficar sem, né? Então toca aí e depois as homenagens continuam. O programa hoje vai terminar a última meia hora com Roseli Bernardes. Duas partes legais, mas tem atrações. Tá bom? Valeu. Feliz Dia da Mulher. Tá chegando Benito de Paula. E depois muitas atrações para vocês. Roseli Bernardes com um super especial do Dia Internacional da Mulher. Que você sabe que tudo começou numa covardia, numa fábrica nos Estados Unidos. Que as mulheres estavam reivindicando. E o patrão botou fogo nas mulheres. Incendiou a fábrica com as mulheres dentro. De lá para cá, nunca mais se esqueceu da luta da mulher. E a gente não pode esquecer nunca. Viva a mulher brasileira, viva a mulher de todo mundo. Feliz Dia Internacional da Mulher. Que Papai do Céu proteja a todas, hoje e sempre. Vou cantar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil, caminha zampando. Quem não viu? Mulher de verdade. Sim, senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul do meu Brasil, caminha samba. Quem não viu? Mulher de verdade. Sim, senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Alô, Suíço! Agora chegou a vez do cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Norte a sul, Maia, do meu Brasil, caminha samba. Quem não viu? Mulher de verdade. Sim, senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Que beleza, que beleza. Agora chegou a vez, vou cantar. Oh. Mulher brasileira em primeiro lugar. Olha aí, olha aí, olha aí. Agora o coral só das mulheres. Mas eu volto a dizer, se vê que não vai dar, não força. Só as mulheres. Agora chegou. Agora chegou a vez. palmas para as mulheres, que as mulheres merecem. Cantam muito bem. Eu quero pedir a vocês, caiu tudo aqui, que as mulheres cantem assim. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Para. E os homens vão fazer exatamente como eu fiz. Não vou nem dizer o ano. Há pouco tempo atrás. Os homens fazem. Legal? Legal? Tá. Ensaiado? Então as mulheres. Agora. Eu tenho a impressão que as mulheres cantaram tão bem que os homens ficaram acanhados. Mas não é para ficar, não. É apenas um lererê, um lererê, um lererê, um lererê. Vamos lá. Agora chegou. Palmas para vocês. Sou Carolina Dantas, mãe de duas crianças, empreendedora do mundo tech, e recebi um convite generoso do tio Figa para falar aqui com vocês numa coluna especial para o Dia Internacional das Mulheres. O propósito dessa conversa hoje é triplo. Primeiro, precisamos encarar um fato. Os tempos de evolução individual e social são diferentes. A sociedade muda a passos lentos, muito mais devagar do que a nossa urgência de vida. Segundo, já que o mundo não vai mudar na velocidade que gostaríamos, o que nós, mulheres, podemos fazer para estarmos fortes hoje, diante da desigualdade? E terceiro, entender que o foco no nosso desenvolvimento interno não é ser egoísta ou esquecer a pauta social. Pelo contrário, quanto mais inteira e segura estivermos, mais força teremos para puxar outras mulheres e ajudar a sociedade a evoluir. Tudo que eu vou compartilhar com vocês nasce de uma conversa com uma amiga que um dia me disse que, mesmo sendo uma mulher pequena, eu sempre naveguei muito bem em ambientes masculinos. Fiquei presa à palavra pequena. Eu sempre soube que eu era pequena, mas nunca achei que isso me impediria de exercer liderança ou navegar em ambientes com mais testosterona. Ser mulher, talvez. Ser pequena, não. Isso me deu uma dica de que, para minha amiga e para muitas pessoas talvez, ser uma mulher pequena poderia ser uma trava. Isso me fez pensar que o julgamento que temos de certas características nossas são mais comprometedores que as nossas próprias características. Em outras palavras, a história que contamos para nós mesmas sobre quem somos tem mais poder do que certos atributos nossos. Temos o poder de reescrever a história de nós que contamos nos nossos pensamentos para nós mesmas. Então, para organizar como podemos reescrever essa história, eu trouxe aqui uma estrutura em três camadas. A primeira camada, a mais interna e central, é justamente nós com nós mesmas. O cerne de qualquer exercício de liderança, seja em casa, com os nossos filhos, na comunidade, na empresa, é a nossa maturidade interna. A maior parte das lambanças de chefes e líderes que vemos por aí nasce da insegurança. É o chefe que grita, o líder que não deixa ninguém brilhar, a ansiedade que interrompe o outro. Isso é falta de trabalho interno. Há três âncoras que eu uso bastante para trabalhar a nossa segurança interna. A primeira, que eu usei muito no meu início de carreira, era a entrega. Minha confiança vinha da parte técnica e de uma super entrega. Eu estudava mais, eu trabalhava até mais tarde. E essa era a minha carta de segurança e liberdade. A segunda âncora era não desperdiçar as adversidades que passamos. Todos nós passamos por crises financeiras, familiares, de saúde. Mas após cada adversidade, só há mesmo dois caminhos: do trauma ou do aprendizado. Temos que escolher todos os dias lutar contra o trauma e buscar o aprendizado. As crises que enfrentamos e superamos funcionam como uma vacina. Em algum momento, aprendemos que, se o pior acontecer, sobreviveremos. A terceira âncora de trabalho interno é uma filosofia prática. Para mim, o estoicismo. Ele nos ensina que o que acontece com a gente não é bom nem ruim. É apenas o que nos acontece. O que importa é como reagimos. O estoicismo nos convida também a nos conhecer muito bem, pois saber como nos sentimos é o primeiro passo para o autocontrole. A segunda camada, a do meio, é a de como nos relacionamos com o mundo e com as outras pessoas. Eu trabalhei quase 20 anos com pesquisa de comportamento e é maravilhoso ver como um mesmo fato pode ser interpretado e transformado em verdades muito distintas. A pesquisa nos demanda entender que o mundo do outro é o mundo do outro e que há um espectro imenso de interpretações para o mesmo fato. Por isso, o meu 11º mandamento, aqui bem entre aspas, é não julgarás. No trabalho, se alguém reage mal, não dá para assumir que a pessoa é um vilão de novela. O melhor é observar com curiosidade. Se alguém nos traz uma resposta que não esperamos, o melhor é pensar. Será que ela está pressionada? Será que é insegurança? Por que essa pessoa pensa desse jeito? O não julgamento cria um respiro entre a provocação do outro e a nossa reação. E isso é inteligência emocional. E aqui entra o conceito do deixos, do livro da radialista e podcaster americana Mel Robbins. Nós não temos controle sobre ninguém. As pessoas se comportam de acordo com a natureza delas. Se alguém é desagradável, isso diz muito mais sobre o dia ruim que essa pessoa teve do que sobre a gente. Quando desapegamos da expectativa de ser bem tratada, o distrato para de nos definir, para de nos paralisar. E assim economizamos uma energia absurda que pode ser usada para liderar. Por fim, temos a última camada, a mais externa, que é a técnica de comunicação, ou seja, a forma como nos expressamos e lideramos. Se nossa essência estiver bem trabalhada, a forma sai natural. Dito isso, trouxe aqui algumas técnicas que podem nos ajudar muito a ocupar espaços onde podemos ser a única mulher ou a única mulher liderando. O primeiro deles é respirar. Muitas vezes lemos muito bem as emoções e absorvemos muitas emoções dos outros. E várias vezes podemos reagir rápido demais. Então, respiremos antes de responder. A segunda técnica é ignorar o misinterrupting. Essa impressão em inglês ficou famosa e é usada para se referir a situações em que homens interrompem fala de mulheres. Mas para falar a verdade, saber disso nunca me ajudou. Ao contrário, passou a me atrapalhar, porque tirava o meu foco do que eu estava falando e tentando resolver no momento. Então hoje, se alguém me interromper, eu apenas continuo falando. Ou recomeço todo o raciocínio de novo. Lembremos que a ansiedade para interromper é do outro, não nossa. E aí eu vou para a terceira técnica, que eu chamo de o problema é nosso. Quando há um conflito, temos que tirar o foco das pessoas e colocar o foco no problema, seja da empresa, seja do condomínio que estamos tentando resolver. Isso neutraliza animosidades e também hierarquias. Eu já disse para um colega uma vez, eu não tenho problema, a empresa tem um problema e nós dois, como executivos, vamos resolvê-lo. A última técnica eu chamo de perguntar não ofende. Dizer não concordo pode parecer agressivo e coloca as pessoas na defensiva. Em vez disso, perguntar, o que te leva a essa decisão que eu não estou enxergando? Essa pergunta traz o racional para a discussão, mostra interesse genuíno no mundo do outro e permite argumentar sem criar afrontas. Por fim, temos que entender que há sim padrões mais masculinos. Convivendo com muitos homens, é notável que existe uma conexão por meio da zoeira, da provocação, como se uma quinta série nunca saísse deles. Claro que não precisamos nos masculinizar, muito menos aceitar humilhações, não é isso. É simplesmente ter um olhar mais leve, que nos ajuda a transitar melhor num meio mais masculino. Para encerrar, quero voltar ao ponto inicial. Vivemos em uma sociedade que ainda não é igualitária. E talvez não vejamos essa igualdade plena no nosso tempo de vida. Então é neste ambiente, com estas regras, que temos que jogar hoje. Fiquei muito impactada com uma frase da saudosa Glória Maria, que falou: "Ninguém morrerá comigo, então viverei sob os meus termos." É essa segurança interna que precisamos buscar. Não esperemos o mundo se tornar justo para começar a liderar. Trabalhemos em nós mesmas. Entendamos a natureza dos outros e dominemos a nossa forma de agir. Assim, não seremos apenas uma mulher pequena ou uma mulher em um ambiente masculino. Seremos pessoas relevantes, que joga sob os nossos próprios termos. E, ao fazer isso, abriremos caminho para a próxima geração de mulheres, para que elas não precisem mais falar sobre tamanho, mas sim sobre impacto. Obrigada. Roseli Bernardes, aqui a notícia tem prioridade. Informação chegando sempre. Roseli Bernardes vou estar com você hoje um bom tempo e falando do Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher se comemora todo dia 8 de março. Essa data é reconhecida pelas Nações Unidas e simboliza a luta histórica das mulheres por igualdade salarial, melhores condições de trabalho, direitos políticos e combate à violência. Não é, pode-se dizer, apenas uma celebração, mas uma data de reivindicações, né? E de reivindicações que, nossa gente, vamos combinar, é eterna, né? Muitas vezes, quando a gente fala em igualdade salarial, podemos ver mulheres extremamente competentes em suas áreas e que recebem menos de muitos homens não tão competentes quanto elas. As condições de trabalho para a mulher é diferente do homem, até porque a mulher, além de trabalhar, ter a sua carga horária como profissional, tem a sua carga horária como dona de casa. E olha, uma sugestão ao governo: vamos começar a pensar na hora de uma aposentadoria que essa carga horária de trabalhos domésticos também faça parte das condições salariais das mulheres. Violência, o feminicídio, tudo está aí mostrando que as coisas não são tão boas como se poderiam ser. Não há muito o que se comemorar, há muito o que se reivindicar. Uma pesquisa feita, Retrato dos Feminicídios no Brasil, que foi apresentado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que metade dos feminicídios registrados no país em 2024 aconteceu em cidades pequenas, com até 100 mil habitantes. O país registrou 1.492 feminicídios em 2024. Isso equivale a 4 assassinatos de mulheres por dia. Tenho que comemorar? Desse total, 746 casos foram registrados em municípios de pequeno porte, onde vive 41% da população feminina. Os dados demonstram e desmontam também a percepção de que a violência letal contra mulheres está concentrada apenas nas grandes metrópoles. Pelo contrário, ela avança com força justamente onde há menos estrutura. Essa falta de infraestrutura, as barreiras geográficas, as pressões sociais, que são típicas de comunidades menores, mostram isso. Quanto menor a cidade, maior a desproporção. Essa distorção fica evidente nesses municípios pequenos. Cidades com até 20 mil habitantes, onde vivem 14,6% das mulheres brasileiras, concentram 19,6% de todos os feminicídios do país em 2024. Já nos municípios com população entre 20 mil e 50 mil habitantes, que reúnem 15,2% das mulheres, ocorre 19,7% dos assassinatos. Isso mostra um pequeno padrão, um padrão que não é valorizado, um padrão que não faz com que as pessoas pensem e identifiquem problemas. Quanto menor for o município, maior o peso proporcional da violência letal contra as mulheres. É um cenário que está ligado, digamos assim, à ausência de políticas públicas estruturadas fora dos grandes centros. Esses municípios pequenos, eles sofrem com a falta da infraestrutura, como, por exemplo, uma coisa simples, que é a Delegacia de Defesa da Mulher, casas de abrigo. Tudo bem, essas cidades, todas as cidades do país, contam com a Lei Maria da Penha. Mas não é uma garantia concreta de proteção para a mulher, principalmente das que vivem no interior. Essa pesquisa mostra que apenas 27,1% dos municípios de pequeno porte possuíam ao menos um serviço da rede especializada em atendimento. Ou seja, mais de 70% das cidades com menos de 100 mil habitantes não contam com nenhum equipamento específico para acolher mulheres em situação de violência. E isso é triste. Isso é horrível. E agora, quando a gente fala em municípios menores, pequenos, né, que normalmente são marcados pelo conservadorismo, né, e todos acabam se conhecendo, se a mulher vai denunciar, ela perde o anonimato. E se expõe publicamente, expõe a sua dignidade, vai ser julgada socialmente. E isso, muitas vezes, é uma barreira. Se ela entrar numa delegacia, todo mundo vai saber, todo mundo a vê entrando. E aí, boca a boca, é rapidamente espalhado a notícia e ela perde a sua individualidade. É muito comum, inclusive, nessas cidades pequenas, que os agressores sejam conhecidos dos policiais, dos guardas. E até, muitas vezes, de uma maneira involuntária, pode gerar uma proteção informal do homem. O que aí vai fazer com que a mulher seja novamente vítima? Sem delegacias especializadas, com equipes pouco preparadas para lidar com esse tipo de violência de gênero, o atendimento com certeza vai ser mais precário. Isso quando existir. Uma situação delicada, né? Todos esses fatores, os especialistas chamam de rota crítica, que é um percurso que a mulher vai ter que enfrentar se ela quer buscar ajuda. Às vezes, esse caminho, essa rota, envolve deslocamentos longos até outras cidades, repetição de relatos traumáticos, atendimento desqualificado, demora na concessão de medidas protetivas. E o que às vezes acaba levando a mulher a desistir de tudo. Né? Mas é um retrato muito triste esse panorama no interior, nas cidades pequenas. O retrato da vítima também foi um dos perfis marcados nessa pesquisa. A mulher negra, entre 30 e 49 anos, trabalhadora, moradora da periferia ou do interior, ela já enfrentou episódios de violência. Discussão que escalaram, ameaças, promessas de mudança. Ela até pode ter buscado ajuda. Ou pode ter se silenciado. Esse é o perfil predominante das vítimas de feminicídio no Brasil. Entre 2021 e 2024, foram registrados 5.729 casos. Do total, 62,6% das vítimas eram mulheres negras. 36,8% mulheres brancas. Metade desses casos eram de mulheres entre 30 e 49 anos. As mulheres foram mortas por alguém que era próxima a ela. 59,4%, quase 60% pelos companheiros. E 21,3% por ex-companheiros. 93,3% dos casos, os autores eram homens, que, na maioria das vezes, utilizaram arma branca. Só em 25,2% utilizaram arma de fogo. As coisas não param por aí. Ah, isso foi em 2024, mudou. Mudou muito pouco. O estado de São Paulo, é verdade, voltou a bater um recorde negativo. O mês de janeiro, por exemplo, foi o mais violento para as mulheres. 27 feminicídios. Quase uma morte por dia, gente. Desde o começo deste ano, os casos têm chocado. Chocado. Pessoas, mulheres sendo mortas facadas. Enquanto estava trabalhando, foi aquele caso num shopping de São Bernardo. A moça trabalhando, saiu um pouquinho, foi morta pelo ex-companheiro, a facada. Outro que matou a ex-mulher por asfixia por causa de uma discussão, por partilhas de bem. A escalada da violência contra a mulher também aparece em outros indicadores criminais. Os registros de ameaça são grandes, aumentaram. Os casos de lesão corporal também aumentaram. E isso são dados da Secretaria de Segurança Pública. Dados alarmantes, dados preocupantes. A mulher precisa expor um homem. Ah, é difícil para muitas, ela é verdade. Algumas são dependentes desses homens. Têm filhos. Mas não pode ficar, deixar com que esses homens saiam impunes. Eu trabalhei durante muito tempo em delegacias de defesa da mulher. E é mais comum do que as pessoas imaginam, mulheres muito lesadas, marcadas, retirarem queixas contra o marido. Ah, ele prometeu que ele vai mudar. Ah, ele prometeu. Gente, não muda não. Pode mudar o modus operandi, mas ele não vai mudar. A violência psicológica também existe. Também faz mal. Então é importante, muito, muito importante, que as mulheres se valorizem. Que elas estejam cientes

nossa oração, nossa força, nosso sentimento, nossa conexão com Deus. Começa agora na Estação E-News. Muito bem, terminando o nosso programa, aquele momento nosso de fé, porque a fé é tudo para nós, né? Então a gente vai pedir agora, vai orar com vocês, todo dia agora no final do programa, a gente vai ter essa oração. Não leva muito tempo, mas é feita com muito carinho. Um dia eu faço Pai Nosso e hoje eu estou fazendo a Ave Maria. Que Nossa Senhora proteja a todos, meu carinho, meu respeito, independente de religião, o importante é a sua fé. A fé faz a diferença, tá? A fé move montanhas e a sua fé faz isso. Então acredite. Nós vamos fechar os olhos agora, vamos fazer a nossa oração e nós vamos pedir força, proteção, paz, saúde para os filhos, para os netos, para a família de um modo geral, para os amigos, para o trabalho, para a escola, para todos e para nós que precisamos ter essa força para poder continuarmos a nossa luta diária. Que a sua tarde seja abençoada, que sua noite seja de bênçãos, que a sua manhã, seu dia, de um modo geral, as 24 horas, sejam abençoadas. É isso que eu faço todos os dias, a minha oração, e hoje dividindo com vocês. Tenham fé. Vamos rezar. Vamos orar. Fechem os olhos. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim seja. Graças a Deus, minha Nossa Senhora, minha Nossa Senhora Aparecida, todas as nossas senhoras. Obrigado, gente. O programa está acabando. Eu sou o Figueiredo Júnior na Estação E-News. Essa Ave Maria para todos nós. Que ela nos proteja, nossa mãezinha. A todos, a todos, a todos, a todos. Até a próxima. Fiquem com Deus e com Nossa Senhora. É isso aí. Maria.

Quando te vejo, meu maior desejo é de te abraçar, te fazer carinho uma noite inteira, bem devagarinho, meu amor, te entregar. Mulher, mulher, deixa a lota de mulher que eu quero. da boa parte na palma da mão. Quem tem amor, quem tem paixão, quem é maluco do roteiro. Vai ser um piseiro, uma zoeira, um tropé. Deixa a lota de mulher que eu quero me acabar no meio.

amigos, aqui Gru Didi FM. Pereira, todo dia aqui na Gru FM, o melhor da música pra você, em cada horário, uma atração diferente. Aqui você tem o sertanejo, você tem o samba, você tem a música internacional, você tem a notícia, você tem o meu amigo Figueiredo, você tem o meu amigo Maurício, você tem o Júlio César, você tem Germanito, você tem Ailton Moreno, você tem o casal sertanejo, você tem Joseval e Josiene e você tem o nosso amigo da hora, o Jorge. Aquele avião, no meu desespero tentei impedi-la, mas infelizmente nada adiantou. Sem dizer porquê me disse adeus, no avião maldito ela embarcou. Malvado avião maldito, meu grito, não ouviu minha dor. Chorei, quem é que não chora quando vai embora o primeiro amor? E que logo volte e me dá seu amor, hoje a minha vida está desarrumada, reduzida a nada, é tão triste dizer. E nesse dilema eu ando sem rumo, é triste, querida, viver sem você. Malvado avião, de canseira, nada de tristeza. Pega uma cerveja, põe na minha mesa. Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja. Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça. Chega de aluguel, chega de patrão, o coração no céu e o sol no coração. Pra tanta solidão, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja, cerveja.

diante seu, eu não mudo um passo daqui onde estou. Pra esquentar aquele bate-boca, boiadeiro se apresentou. Eu sou filho do Mato Grosso, linda Campo Grande foi quem me criou. O meu nome é Búfalo Branco, foi o povo quem me batizou. Tenho mais de 50 fazendas aqui no Brasil e mais 10 no exterior. O meu nome sempre foi honrado. Eu sou rico, mas não tenho inveja do rei do café e nem do rei do gado. A riqueza que eles possuem, compro tudo e pago dobrado. Se quiser até seu hotel, pode pôr no meio, é negócio fechado. Emissora. A Gru FM está abrindo espaço em sua programação para novas atrações. Demais informações ligue 2600-4812 ou mande sua mensagem através do WhatsApp 11 9 3093-8735. 11 9 3093-8735. Gru FM, o sucesso não para. Uma rádio que gosta muito de você. É claro que as mulheres sabem quanto são amadas. Também sei que elas gostam de canção apaixonada. Nesta canção, elas são homenageadas. Eu tive a inspiração pra fazer um batidão, batidão da mulherada. Eu quero subir no palco, ver a plateia animada. Eu convido as solteiras e convido as casadas. Quero as viúvas e também as visitadas que venham para o salão pra dançar o batidão, batidão, batidão da mulherada. A mocinha que namora pode vir acompanhada, mas traga sua irmãzinha e sua futura cunhada. Quero a patroa, mas traga sua empregada. Não existe restrição pra dançar o batidão, batidão, batidão da mulherada. Seu coração está livre, eu não tenho namorada. Sem carinho de mulher, a vida não vale nada. Ao encontrar minha princesa encantada, pra curtir minha paixão, vou cantar o batidão, batidão, batidão da mulherada. Não. estas minhas palavras por você for compreendida. É fácil de adivinhar a dor que eu trago escondida por seu amor impossível, como uma flor proibida. Este segredo eu carrego, mas de lutar não sossego enquanto eu não te ver vencida. Meu destino está ligado no teu nome Aparecida. Apareceu de repente na estrada de minha vida. Meus dias se transformaram em noite negra e comprida. Quando não te vejo perto, sinto no peito um deserto sem nunca encontrar saída. Não é somente amizade que eu sinto por ti, querida. É um grande amor e paixão que não foi correspondida. Sofro muito só porque você é comprometida. O nosso amor é pecado, por isso eu sofro calado até o fim de mim, minha vida. Eu não realizar meu sonho, venho dar-lhe a despedida. Vou me arrastando pro mundo, igual as folhas caídas que as enxurradas carregam, porém os mares da vida. Pra bem longe na distância, eu levarei na lembrança o teu nome Aparecida. Cru FM 84.7. Estamos com uma nova programação da sua Cru FM 84,7. Com muitas coisas boas para você, ouvinte especial, que acompanha a nossa Cru FM 84,7 nestes anos. Pensando em você, preparamos uma programação com muita diversão, muita informação e prestação de serviços. Além de, claro, boa música. É a Cru FM, chegando para ficar e marcar presença no seu dia a dia. Uma emissora multiplataforma. Estamos em todas as redes sociais. Cru FM 84,7. Uma viagem pelo mundo da música. Somos o sistema Cumbica de Rádio Fusão Limitada. Sua Cru FM 84,7. Obrigado a todos que nos acompanham nesta viagem tão especial. Cru FM. Cru FM 84.7. Vai boiada, passo lento, pisa firme no estradão. A saudade em meu peito, pisando em meu coração. É a última boiada, estradeira. Volto depressa pra Minas, pra minha paixão mineira. Vai, boiada, saudade está me matando. A minha paixão mineira em Minas está me esperando. Tome cuidado, peão, pro gado não desgarrar. Do outro lado do rio a gente vai pernoitar. Eu vou dormir no sereno, vou dormir a noite inteira, pra sonhar com meu amor, a minha paixão mineira. Vai, boiada, saudade está me matando. A minha paixão mineira em Minas está me esperando. Estrada é a última viagem que eu transporto uma boiada. Eu vou guardar num cantinho minha traia boiadeira. Eu vou trocar essa vida por minha paixão mineira. Matando a minha paixão mineira, em Minas está me esperando. Depois de entregar o gado no corte lá em Barretos, eu despeço a pionada, cada um segue seu eixo. Adeus, adeus, companheiros, adeus, estrada e poeira. Volto pra Minas Gerais, pra minha paixão mineira. Vai, boiada, saudade está me matando. A minha paixão mineira está me esperando. Vai, boiada, saudade está me matando. 84.7 Gru FM, Guarulhos, São Paulo, Brasil. Um sujeito veio pobre, no Brasil enriqueceu. Em voltar pra sua terra, certo dia resolveu. Chegando em alto mar, vou contar o que aconteceu. O vapor foi afundando, assim ele prometeu. Nossa Senhora me salve, tudo aquilo que é meu. Que dois catiçais de ouro levarei no altar seu. Com o pedido que fez, a santa lhe atendeu. O vapor seguiu viagem e profundo não desceu. Chegando na sua terra, da promessa ele esqueceu. O sujeito sem palavra, assim a corda roeu. Se a santa quiser presente, compre com dinheiro seu. O que tinha prometido pra santinha ele não deu. chegando na sua terra, seu dinheiro ele empatou. Na beira de uma praia, muitas casas ele comprou. Por trair Nossa Senhora, veja só o que resultou. No terreno do sujeito, pouco a pouco o mar entrou. Toda sua propriedade por baixo d'água ficou. A riqueza do sujeito as ondas do mar levou. Ele se viu na pobreza, pro Brasil vinha voltando. Chegando em alto mar, o vapor foi afundando. Veio uma voz misteriosa, deste jeito foi falando. Bem que morreu uma pessoa, pra acalmar este oceano. Vou mandar uma mensagem, pra indicar o tal fulano. De repente uma gaivota no sujeito foi pousando. Passageiros reuniram, resolveram sem demora passar a mão no sujeito e jogaram ele pra fora. O mar que estava tão bravo se acalmou na mesma hora. Com destino ao Brasil, o vapor veio-se embora. O sujeito sem palavra, os tubarões que devora. Pagou cara a traição que fez a Nossa Senhora. 84.7 Gru FM, Guarulhos, São Paulo. Nosso futuro pode ser muito cruel. A vida está amargando, sentimos o gosto do fel. Porque com a natureza estamos sendo infiel. As geleiras derretendo com o sol quente do céu. A fauna está se acabando e o homem é o réu. Até criminoso do futuro se esqueceu, deixando a terra sem vida e sem água aos filhos seus. Pra nós livrarmos da sede, a água Jesus nos deu. Os países se reuniram, dando início aos planos seus. Pra salvar nosso planeta, o mundo inteiro se mexeu. Gente não preservar, mundo velho está acabado se o povo não mudar. Porque o mal que se faz, inocentes vão pagar. Se for procurar nos rios, muitos lixos vão encontrar. A água está poluída, não podemos nem nadar. Está acontecendo porque a culpa é da gente. Quem está lá no poder nem dá bola pras nascentes. As matas são derrubadas, tudo desonestamente. Estão derrubando tudo, destruindo simplesmente. Em vez de derrubar árvores, devemos plantar semente. Atenção para o top de 3 segundos. Gru FM, emissora multiplataforma, operando em 84,7 e mais. Estamos em todas as redes sociais. Quem anuncia e divulga sempre tem resultados, tanto nas vendas como também na visibilidade. Fale com nossa área comercial 011 977327042. Podemos direcionar seus anúncios em nossa programação 24 horas no ar, com formatos personalizados para sua empresa divulgar e aparecer. Venha! 011 977327042. Nossa equipe te espera. 011 977327042. A Gru FM faz parte do sistema Cumbica de Comunicação, de Guarulhos para o mundo. Quase chorando eu abri esta gaveta, peguei papel e caneta e comecei a escrever uma cartinha muito triste e dolorida, porque o fim de uma vida ninguém consegue prever. Veja, meu filho, quando a carta eu terminar, pra você eu vou mandar, leia com muita atenção. Você esqueceu que este velho é teu pai. Eu não pude aguentar mais sofrer tanta humilhação. O meu trabalho sempre foi dos mais pesados. Para ver você formado, veja o esforço que eu fiz. Foi este velho que nunca teve estudo, mas para você deu de tudo. Hoje você está feliz. Mas muitas vezes pediu que eu me retirasse e depressa procurasse outra casa para morar. E me dizia que velho só atrapalha, e gente que não trabalha não ia mais sustentar. Já faz um mês que acordei bem cedinho e saí devagarinho deste asilo estou. Me receberam, estou sendo bem cuidado. E você, meu filho amado, nem sequer me procurou. Mas eu entendo que os jovens de sua idade só pensam em liberdade e só fazem o que lhe convém. No coração não tem nada de humano, mas com o passar dos anos vão ficar velho também. E digo mais, no dia que eu morrer, não precisa vir me ver. Se quiser, faça uma prece, porque na alma permanece o amor. Se fizerem meu louvor, este velhinho agradece. Quando souber que parou meu coração, não chore, não há razão. Perdoar é meu dever. E lá no céu, onde só existe amor, eu pedirei ao Senhor um cantinho pra você. Eu não sei. Trinta anos que trabalho, 30 patrão eu mudei. Fui buscar 30 boiada e todas 30 entreguei. O estado de Mato Grosso por 30 vezes eu cortei. Com fé em Nossa Senhora, nas 30 viagens cheguei. Já tive umas 30 brigas, nenhuma dela apanhei. Cheguei na delegacia, mas nunca preso fiquei. Só brigo tendo razão, porque respeito a lei. Entrei em 30 questão, mas todas 30 ganhei. Há 30 anos viajo, a minha terra deixei. Em todo lugar que passo, boa amizade encontrei.

encontrei em placas reluzentes, meu nome escrito a brilhar, porque esta homenagem recebi contente. Foram 40 anos de trabalho que felizmente estão reconhecidos. Quando os meus versos para os céus voarem, em minha terra alguém os tenha lido. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Velha avenida onde deixei rastro de infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina 84.7 MHz. Rádio Cubica, a sua Gru FM. Guarulhos, São Paulo, Brasil. Titi de Pereira, todo dia às 16h, você tem um encontro comigo aqui na Gru, o melhor da música pra você, as melhores da Gru. Outra vez nós dois brincamos, outra vez nos machucamos, sem ninguém pra perdoar. O coração se arrependeu, dói no meu e dói no seu, sem ninguém pra perdoar. Você manda um amigo pra tentar falar comigo, tá sofrendo e quer perdão. Também fico atrás dos outros, procurando feito louco nossa reconciliação. Pra apaziguar não tem ninguém, pra apaziguar dois malucos pra amar, mas com frescura pra dizer. Pra apaziguar não tem ninguém, pra apaziguar enquanto a gente não voltar, chora eu, chora você. Outra vez nós dois brigamos,

é a minha obrigação. Eu junto com meu irmão de tomar conta do gado. Coitada da nossa mãe, com sua idade avançada, pra dar conta do recado, não dormia quase nada. Levantava muito cedo, ainda de madrugada, ajudava no retiro, no frio e na chuvarada. Com sua bondade pura, encarava a vida dura, contente dando risada. Fazendeiro proprietário, morava em outra cidade, só vinha no fim do mês visitar a propriedade. Confiava no papai pela sua honestidade. Homem rico de dinheiro, mas pobre de vaidade. Eu insisto em dizer que ainda está pra nascer patrão dessas qualidades. Mas no mundo tudo passa, tudo fica para trás, somente a grande saudade que eu sinto não se desfaz. Aqui dentro deste peito cada dia aumenta mais saudade da irmandade dos meus queridos pais. Pensando vejo a fazenda, sinto o gosto da merenda e o cheiro dos animais. A boiada do Araguaia logo após a travessia assustou de uma pintada, se espalhou na sertania. Aqueles três boiadeiros formaram uma gritaria, correndo pra todo lado, lutaram o resto do dia, gritando desesperado pra ver se tirava o gado daquela selva bravia. Porém não aconteceu conforme o chefe queria, perder somente um boi velho que pra mais nada servia, no lugar de muitas feras que quase nada comia. Sentindo o cheiro do gado, deu mais fome nesse dia, fazendo a melhor caçada, quase um terço da boiada naquela noite morria. Naquelas beiras de rio, muito frio ali fazia, de perto de uma fogueira, de medo ninguém saía. Quando estava cochilando, uma onça aparecia, querendo atacar o velho quando um boi lhe defendia. Matando aquela pantera, pelo jeito que o boi era, o milagre acontecia. Era um boi de Boa Grande que no rio tinha morrido. Por Deus foi ressuscitado, disse o velho comovido. Respondeu o moço novo, desculpe velho sabido. Você não passa de um Judas ou de um velho convencido, que só pensa no dinheiro. Traiu esse boi carneiro como Jesus foi traído. Alô, amigos, aqui Didi Pereira, todo domingo às 6 horas da manhã, você tem um encontro comigo e o nosso Domingo Sertanejo aqui na Gru FM 84,7. Ei, Abel, que som bonito que tem a tal viola, não? É a coisa mais linda do mundo, é a pura barbaridade. E nós já há tanto tempo gravando disco. E chegou o momento da gente então atender nossos fãs de todo o Brasil que nos escreve, pedindo para que o Abel e Caim gravassem um LP só com moda de viola. Bambico. Oi. Você gostaria de acompanhar o Abel e Caim numa LP só de moda de viola? Ô, Caim, para mim é o maior prazer da minha vida. Então tá contratado. Pois não. Vamos começar então esse LP com uma música muito bonita que inclusive o nosso grande amigo Atos Campos é fã incondicional dessa música. É uma composição do Sulino e do saudoso Ted Vieira. Velho peão. Oh, beleza! Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando. Meu velho tempo de peão, depois eu fiquei lembrando. Senti uma dor no peito e com a brasa me queimando. Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando. Eu tive um pressentimento que a morte na voz do vento ali estava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei as glórias passadas. Me vi montado num potro galopando as invernadas. Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada. E há tempo se despediu pra derradeira morada.